A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita gratidão a Ele que nós vamos ler mais um capítulo da Sua palavra, da palavra do Senhor. Estamos chegando também com alegria à metade de mais um livro da Bíblia e vamos ler hoje o primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Amanhã completamos essa transição entre o 14 e o 15, chegando na metade do livro. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Para quem quiser ler juntamente conosco enquanto fazemos a devocional, ou se você for ouvir depois, você também pode acompanhar a leitura. É um motivo de grande alegria e, se o Senhor permitir, até o final do mês, início do mês que vem, nós estamos encerrando mais um livro da Bíblia lido capítulo a capítulo. O capítulo 14 vai falar sobre a família e o palácio do rei Davi. Davi vencendo os filisteus. Basicamente é isso, um capítulo curto e uma forma de retornar ao texto de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5. Então aí você vai poder fazer esse retorno, tá bem? Vai poder fazer a conexão com 2 Samuel capítulo 5. Mas antes, vamos ler uma mensagem que nos foi enviada pelo pastor Paulo, disposição para servir. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, encontramos uma das declarações mais belas da Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essas palavras responde Maria ao chamado divino com humildade e coragem. Depois do espanto inicial, ela se posiciona sem reservas. É serva de Deus e deseja que a vontade dele prevaleça. Essa resposta é um exemplo transformador. Em um mundo que exalta autonomia, prazer imediato e autoafirmação, Maria nos lembra que há honra em pertencer a Deus. Servir, irmãos e irmãs, não é abrir mão da liberdade, mas descobrir um propósito maior que nós mesmos. Além disso, Maria se rende à palavra, sem exigir garantias. Ela não pede explicações, nem impõe condições. Ela confia que a vontade de Deus molde sua vida e, por meio dela, toda a história da salvação. Hoje ele ainda procura corações assim. Irmão, o Senhor está procurando coração assim. Irmã, corações dispostos, corações corajosos, corações rendidos. Que a nossa resposta seja como a de Maria, seja como a dela. Eis-me aqui. Quem escreveu essa palavra foi o autor A.C. Barrow. Que nós tenhamos corações assim, rendidos a Deus. Não estamos perdendo a liberdade, mas utilizando a liberdade e decidindo que a vontade do Senhor é melhor para moldar nossa vida. Então não vamos impor condições nem pedir explicações. Vamos confiar na palavra do Senhor. Bendito seja o nome dele. Agora vamos ler esse breve capítulo hoje, 1 Crônicas 14. Diz assim, a partir do versículo 1: Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem um palácio. Só para você se situar, há então, como eu disse introdutoriamente, um paralelo com o segundo livro de Samuel, capítulo 5, de 13 a 16, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5 a 8. Versículo 2 diz assim: Então Davi teve certeza de que Yahvé o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reinado por amor de Israel, seu povo. Prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou vários filhos e filhas. Esta é a lista dos nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliadá e Elifete. Aleluia, pela família de Davi, glória a Deus. Agora Davi vencendo os filisteus e basicamente encerramos esse capítulo. Versículo 8 diz assim: Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Aqui eu quero dizer a você, meu irmão, querido irmão, que nos ouve, e amigo que pode estar se rendendo ao Senhor através da leitura bíblica, aprenda a consultar ao Senhor. Se nós consultarmos ao Senhor e indagarmos ao Senhor, devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo, o Senhor vai entregar essa vitória em nossas mãos, isso, aquilo, ou seja, as mais diversas áreas da vida, o Senhor vai nos responder e vai dizer: faça isso ou não faça, ataque ou não ataque. E nós precisamos realmente aprender com Davi, aprender com a palavra do Senhor, a consultar ao nosso Deus. Versículo 11 diz assim: Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal Perazim, como nós dizemos, onde Davi o derrotou. E exclamou: Deus dizimou os meus inimigos, da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal Peratzim, Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente, Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu: Agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá volta por trás e ataca-os defronte às amoreiras. Olha só, ele consultou a primeira, o Senhor deu uma orientação, agora ele consultou a segunda vez e o Senhor deu outra orientação. E nós precisamos aprender a consultar a Deus, porque a estratégia do Senhor para a nossa vida, num primeiro momento é de uma maneira, num segundo momento pode ser de outra maneira. E se nós andarmos segundo a estratégia do Senhor, é vitória na certa. Versículo 15 diz assim: Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado. Observe, meu querido. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado. Essa é uma questão importante para nós. Proceder exatamente como Deus nos orienta. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Yahvé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Como eu disse, esse é um capítulo menor, mas nos deixa essas lições, nos deixa a lição de consultar ao Senhor, de ouvir a estratégia que ele tem para nós. Às vezes a primeira é diferente da segunda, mas sempre seguindo a orientação dele, e se nós seguirmos a orientação dele, venceremos as batalhas em nossa vida espiritual, emocional, em toda a nossa vida cotidiana. Que o Senhor nos abençoe e nos faça prevalecer andando segundo a sua vontade. E para concluir essa brevíssima devocional para a sua oração, eu quero reafirmar a conexão desse texto de 1 Crônicas, capítulo 14, com Samuel, 2 Samuel 5. Então, encerro dizendo: o cronista faz uma volta ao passado, a fim de continuar o assunto de 2 Samuel 5, adiado até esse momento. Então ficou esse assunto para ser concluído, e nesse momento aqui que ele está escrevendo, em 1 Crônicas capítulo 14, ele conclui aquilo que foi tratado em 2 Samuel 5. Tá bem? O período de 3 meses que a arca passou com Obed-Edom foi repleto de acontecimentos que demonstravam a bênção de Deus sobre Davi. E assim será sobre a nossa vida também, a cada dia. Assim tem sido e assim será, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor. A construção da sua casa real, caso de Davi, né? E nós podemos dizer a construção da nossa casa espiritual, da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa consagração, da missão, o Senhor vai nos dar vitória nessa construção. A grande família de Davi e para nós, a grande família do corpo de Cristo, que nós vamos fazer parte e prevaleceremos como família chamada Corpo de Cristo, e seu completo êxito nas batalhas. E nós também prevaleceremos nas batalhas do cotidiano, de nossa vida, de toda a história da nossa vida, se andarmos segundo a orientação do Senhor. E aqui o texto conclui: tudo em função do agrado de Yahvé e sua bênção. Tudo em função do agrado de Yahvé e sua bênção. Nós podemos concluir dizendo: teremos todo esse êxito, essa vitória, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, a construção de uma casa espiritual, a inserção no corpo de Cristo, o êxito na vida com Deus e na vida com o próximo, na história da nossa vida, na história da revelação de Deus em nossa própria vida, na nossa família, na igreja. E tudo isso em função do agrado do Senhor e da bênção do Senhor. Que Deus abençoe você e eu tenho certeza que essa palavra vai lhe falar o coração e você vai se alinhando à vontade do Senhor em nome e para a glória dele mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, que se espalha sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.